Jesus agora deixou de ser pecado. É impossível resistir às delícias do pecado da gula. Além de saborear frutas, sanduíches, salgados, doces, torres, biscoitos finos, amanteigados e refeições rápidas, você não pode deixar de experimentar a especialidade da casa. Grandes variedades, ensaladas deliciosas e aquela cerveja geladinha. Pecado da gula, aberto também aos domingos. Pecado da gula, agora também com chope. Rua Quaresma Júnior, 72 e Coronel Carvalho, 539. Na alegria do carnaval, a Aviação Seu Bonfim também está com você. Procurando lhe proporcionar conforto, segurança. Nossa alegria seja constante o ano todo. Aviação Senhor do Bonfim, no dia a dia com você. Terça-feira de carnaval, dia 12 de fevereiro. Matinê na Avenida Júlio Maria, às 16 horas. Carnaval no Frade, às 18 horas. E desfile das escolas de samba na Avenida Júlio Maria, a partir das 20 horas. Promoção: Prefeitura Municipal de Angra dos Reis. O sol de Angra nasceu para todos. Atenção comerciantes, a Esval transporta sua carga do Rio para Angra, Paraty e Mangaratiba, de hora em hora. E o melhor, com preços super especiais. Você paga muito menos e começa a vender seus produtos mais cedo que a concorrência. Peça ao seu fornecedor para remeter sua mercadoria pela Esval e garanta bons lucros. Esval, empresa de viação angrense limitada. Voltamos aqui da passarela do samba. A Fortaleza encerra a sua apresentação da lá na dispersão. Vamos agora à análise de Luiz Ricardo, de Liliana Marinas e Laís Amaral. Primeiro vamos convocar Luiz Ricardo e saber dele sobre o quesito enredo. Olha, Beto, enredo, eu não poderia ver melhor. Enredo da terra, enredo transado. Fortaleza tem muita história, né? Um enredo riquíssimo, você pode plantar à vontade. E o carnavalista de fora, tudo aproveitar o enredo. Né? O enredo que deu margem para tudo. A nota para o enredo, como foi do Lanceroso, é unanimidade, é 10. Sabendo Laís Amaral, o quesito samba enredo da Fortaleza. Você quer saber a nota direto, Beto? Nota 8 que deu o samba aí. Eu gosto de ser, acho que vai jurar a mesa que eu estou, samba. Mestre Salles porta-bandeira 10 e comissão de frente 8. O Luiz Ricardo, a cronometragem, a Fortaleza alcançou os 70 minutos, ultrapassou, como é que ficou? Bom, a Fortaleza usou mal o tempo, ela podia ter até feito muito mais festa aqui na avenida, porque sobrou tempo, você vê. A Fortaleza saiu da avenida faz algum tempo. É, a diferença de tempo entre um neutro é de 15 minutos, mas só que isso aí está ocorrendo um pouco mais. Porque até agora a Camorim, o que fez foi colocar o carro abre alas e o pessoal ainda está meio perdido aqui, o que não aconteceu com a Fortaleza. No momento que foi distribuído aqui os carros alegóricos, eles começaram já a colocar as alas para sair. E isso não está acontecendo com a Camorim. Agora que nós podemos ouvir aqui alguns acordes lá da bateria, o som aqui da bateria lá do Camorim, que está lá atrás. E os infratos menores nesse momento procurando aqui a identidade da criançada que está desfilando para conseguir. Muito bem, Nilo César. Paulo Roberto Geraldo, algum detalhe? Não, o detalhe que tem é que o Valvir, responsável pela segurança, está conseguindo manter a pista aqui vazia, a duras penas, né? Galera, esse ano não tem passeio aqui no meio da pista, que o Valmir e a galera da segurança estão pedindo. O que a galera sempre Eval, empresa de viação angrense limitada. Eita, preço bom e formigão, barato de verdade. Colégio Jean Piaget. Kaiser, a cerveja oficial do Carnaval 91. Viação Senhor do Bonfim. Prefeitura Municipal de Angra dos Reis. E Drogaria Santa Rosa e Avenida. Alegria geral, Maré e Rádio Angra, comandando o Carnaval 91.